Transamérica, Transamérica. Transamérica, Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. O inimigo da mudança é a inércia, e a inércia vem dos hábitos. Frase retirada do livro Como Funciona o Coaching, de Andrea Lages e Joseph O'Connor. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. A partir de agora, aqui no 104.5, Mulheres Transamérica. Programa feito pra mulher. Mais homem que é homem, ouve. Mulheres Transamérica. Sua sabiência não tem preço. Bom dia, Tríplice Fronteira. Hoje é dia 24 de setembro e iniciamos nosso encontro semanal com muita disposição. Isso mesmo, bem longe da inércia, porque nesse horário exclusivamente feminino nas ondas do rádio, não ficamos paradas. Muito pelo contrário, reagimos com muita alegria ao contato que temos contigo, bem como com a presença das convidadas que semanalmente recebemos. Porque você sabe, né? Não estamos em qualquer rádio. Esse encontro exclusivo acontece somente aqui, na Transamérica Pós. Ouvintes, querem mandar um recadinho, fazer uma pergunta, concorrer ao sorteio para hoje? Já irei dizer o presente que teremos, mas como você... Mas como a sua participação é muito importante, a hashtag será hashtag Estela. Então, para concorrer, relembre os nossos contatos. WhatsApp 45 88 28 2828. Fanpage Transamérica Foz. Telefone 45 30 28 28 28. Eu sou Joyce Possamay Busanello e, como de costume, como eu disse, temos convidada. E o bate-papo ao vivo de hoje é com Estela Centurion Benites. Ela é graduada em Serviço Social, especialista em desenvolvimento de grupos pela Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos e coaching de realização e felicidade pessoal de mulheres. Bom, na academia temos um personal para as atividades físicas. Para roupas, podemos ter um personal stylist. Para peso, podemos ter um cardápio personalizado. Para sofrimentos psíquicos, podemos ter atendimentos psicológicos. Mas e para gerenciar o tempo, a carreira, um facilitador para o desenvolvimento pessoal? Por que não? Então essa é a nossa temática de hoje, pensar o coaching pessoal para as mulheres. E o sorteio de hoje, então, será uma consulta inicial gratuita com a Estela Centurion. Bom dia, Estela! Bom dia, Joyce! É um prazer enorme estar aqui neste programa e apaixonada por esse nome, Mulheres Transamérica. Que lindo isso! Verdade, amém. Lindo demais! Mas antes, então, de conversarmos com a Estela, apresentaremos a cantora do dia, ouvintes. Mulheres Transamérica, cantora do dia. Adriana Calcanhotto é cantora e compositora brasileira. Suas composições abordam estilos variados, como o samba, bossa nova e pop. Aos 6 anos, ganhou do seu avô um violão, seu primeiro instrumento musical. Aprendeu a tocar e mais tarde cantar. Em 1990, lançou seu primeiro disco. Nele existiram canções de autoria e regravações de antigos sucessos da MPB. Característica essa bem frequente no trabalho de Adriana, porém sempre com arranjos diferenciados. Seu trabalho contempla 10 discos gravados em estúdio, 4 álbuns ao vivo, 2 de compilação e também 4 álbuns de vídeo. Então, ouvintes, antes de ouvirmos a primeira música de Adriana Calcanhotto, gostaríamos de ter mais ainda sua participação. Além de poder mandar perguntas para a nossa convidada ou participar do sorteio com a hashtag Estela, queremos pedir a sua opinião sobre a cantora. Qual cantora você gostaria de ouvir no nosso próximo programa? Mande para nós a sua sugestão. Semana que vem pode ser que toquemos a sua escolha. Vamos escutar então Fico Assim Sem Você. Mulheres Transamérica. Sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola. Sou eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim. Eu te quero a todo instante. Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu, assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu, assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos. Deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Existo longe de você e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Por quê? Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta, sou eu. Assim sem você. Carro sem estrada, queijo sem goiabada, sou eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim. Eu te quero a todo instante. Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Eu não existo longe de você e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu não existo longe de você e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Transamérica. Mulher Entrevista. Muito bem, ouvintes. Essa música é uma homenagem especial para todas vocês, porque nós aqui no Mulheres Transamérica ficamos assim sem você. Vamos então ao nosso bate-papo com a Estela. Estela, do que se trata o coaching? O que você pode dizer para explicar para as nossas ouvintes o que é o coaching? Sim, Joyce, é uma pergunta bem procurada hoje em dia, né? Uhum. Essa é uma profissão muito badalada, muito em moda hoje e mais ainda depois das Olimpíadas que passamos recentemente. Então, o coach veio com mais força ainda dentro do Brasil, na figura da nossa judoca que trouxe o primeiro ouro e no momento do agradecimento ela... Nem mencionou, digamos assim, tanto o personal, quem esteve treinando ela, mas sim a atuação direta da coaching dela foi, né, que levou ela, digamos assim, a esse resultado. No momento em que ela já estava desistindo, por todas as percalços que conhecemos que aconteceram nos bastidores, então a atuação do coach foi um momento, assim, muito decisivo na vida dela. Então, o coach é realmente algo, assim, muito... É uma pergunta muito frequente na cabeça até das mulheres. O que é coaching? Então, posso definir assim para você, de uma maneira simples e direta, que é um processo, né? Digamos assim que é um processo que envolve um personal coach, um profissional e uma numa parceria junto com uma pessoa que nós denominamos coach. Ele atua, esse processo atua a nível de pessoas, mas também a nível de times, de empresas. E o objetivo deles é levantar a performance tanto de pessoas como de empresas ou até mesmo de times. Isso ali é utilizando ferramentas e técnicas cientificamente validadas, né? E sendo utilizadas por um bom profissional. Legal, então é um levantamento de performance. De performance. Ah, é um alcançar metas. Uhum. Em palavras simples, seria assim, realização de sonhos, né? Para agora que estamos próximo a ter o lançamento no início do ano do coaching para crianças, mas seria realização de sonhos, né? Como falamos para uma pessoa de maneira simples. O que me falam assim, Stella, o que você faz? Eu digo assim, eu ajudo pessoas a realizar coisas. Olha que legal. Então, qual é a diferença entre um coaching e um terapeuta, um psicólogo? Sim, muito interessante essa pergunta, Joyce, porque é importante deixar claro esse procedimento, da diferença que existe não somente entre a terapia em si, né? Uhum. A psicoterapia, mas também em outras áreas. Então, nós falamos que o coaching não é uma terapia, porque a terapia precisa de uma patologia, a pessoa vem buscando uma solução para algo, e digamos assim, de certa maneira, uma disfuncionalidade dentro da pessoa, e ela faz a procura por um psicoterapeuta. E este profissional vai procurar, na maioria das vezes, no passado. Então, trata do sujeito e o seu passado. E o coaching trata do sujeito e o seu futuro. Então, essa é uma grande diferença, mas também a diferença... O coaching também não é um aconselhamento, porque não é... não sou eu que vou dizer pro coach o que deve fazer. Eu vou ensinar, apontar alguns recursos que vão levar ela para dentro de si buscar as respostas, porque também nós cremos, Joyce, que todas as respostas já estão dentro do ser humano. E nessa mesma linha, ela também não é uma mentoria, porque senão, quantas profissões eu deveria ter para saber e poder mentorear cada coach que se assenta na minha frente, a cada mulher que tem uma profissão diferente, né? São das mais diversas profissões, então não posso mentoriá-las porque eu não tenho a profissão que elas têm, não entendo. Uhum. E também ela não é um ensino, né? Ela também tem esse formato ali, dele não ser nem terapia, nem aconselhamento, também não é uma mentoria. E essa é o grande diferencial. A pessoa precisa estar dentro de uma funcionalidade de vida, porém inconformada por não estar alcançando alguns resultados em sua vida. E aí, em todas as áreas de sua vida. Então, entra na área comercial, entra na área afetiva, nos relacionamentos. A pessoa pode, tendo algum conflito nessas áreas, pode procurar um coach. Perfeito. Tendo, identificando uma baixa nessas áreas que você mencionou, e isso é importante, porque essa pergunta, porque hoje existe, Joyce, coaching para todas as áreas. Os nichos são dos mais variados. E isso que nós temos apenas no Brasil 20, 25 anos do coaching como profissão atuando. Ele já tem 50, 60 anos na Europa, nos Estados Unidos. Mas no Brasil ele é uma profissão recente. Mas ainda assim, como o Brasil tem essa característica linda de avançar muito rápido em tudo aquilo que vem para as suas mãos, então hoje nós temos uma diversidade de nichos. E existem sim coaching para relacionamentos, coaching de emagrecimento, coaching de levantes de performance somente profissional. No meu caso, eu optei por um nicho de realização e felicidade pessoal de mulheres. Por essa ser minha área, eu, dentro do meu hashtag, né, de todas as minhas páginas, é a Stella, meu preferido rosa. Então, eu tenho essa facilidade de lidar com mulheres, já pela minha profissão anterior também. Então, essa foi minha escolha. Mas existe sim, existe coaching para todas, quase todas as áreas hoje. E como que a pessoa pode distinguir um coaching de formação, né, quem se capacitou para isso, ou um formador, um treinador, né? Alguém que vai apontar talvez um caminho ali das pedras ou coisa assim. Qual é a diferença de um profissional habilitado para uma pessoa que trabalha com outras técnicas? Certo. Como você já disse ali, um formador, né? Um professor, digamos assim, só de ouvir essa palavra, ele já formata no nosso inconsciente de que é alguém que vai nos ensinar. Uhum. O profissional coach não tem o desejo de ensinar nada, né? Digamos assim, mas sim de extrair de dentro do ser humano aquilo que ele tem como habilidade, como competência, aquilo que já está nele e talvez clarear, focar, trazer à luz algumas coisas que porventura ele não esteja vendo. Mas nunca a nível de aconselhamento, nem essas coisas, mas sim a nível de trazer aquilo que já está no inconsciente para o consciente dele e fazê-lo treinar dentro dessas habilidades que estão vindo à tona. Muito bem. Então, como que nesse processo de ajudar, de treinar uma pessoa, o coaching pode pontualmente ajudar uma pessoa? Você disse que é trazer do inconsciente, né, ao consciente, trazer à tona essas habilidades que a pessoa tem e treiná-la. Mas treiná-la como? Através de tarefas, metas, como? Também essas que vocês mencionou também fazem parte de acordo com o diagnóstico, digamos assim, do que aquela pessoa precisa. Mas, respondendo a sua pergunta, como o coaching pode ajudar nisso, ela atua, eu costumo dizer que, como ela atua muito de frente com as três principais necessidades que hoje em dia tem o ser humano, e dentro disso nós classificamos que a primeira necessidade que busca muito um ser humano hoje é o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Em segundo, nós encontramos que esse indivíduo desenvolver competências e habilidades para ele se destacar nesse mundo competitivo que estamos hoje. E em terceiro lugar, o ser humano hoje busca muito, Joyce, o dinheiro, a qualidade de vida e a felicidade. Então, dentre dessas três áreas que nós elencamos, que são as necessidades muito busca, que busca muito hoje o ser humano, então, dentro dessas ali, ou a profissão de coach atua diretamente nisso. Então, se essa é a busca, esta é a profissão que pode, sim, ajudar neste momento as pessoas e as empresas. Que legal. E aos coachings, quem pode ajudá-los? Quem, no caso, ajuda você? Como que funciona a sua relação com as suas questões de vida? Como que funciona isso? Certo. Isso é importantíssimo também, porque nós entendemos que quem caminha sozinho pode até ir mais longe, mas é na companhia de outros que nós temos atuações mais assertivas e nós podemos chegar, digamos assim, com mais assertividade. Portanto, o lema, assim, que nós, digamos assim, a nossa filosofia dentro do profissional coach é que todo coach tem o seu próprio coach também. Que legal. Então, isso ali já é, digamos assim, que vendo, nós temos o coach conhecido mundialmente, né, que é o Anthony Robbins, um dos maiores que o mundo conhece hoje, que, digamos, seja o coach do Bill Gates e do presidente Obama, enfim, tantas outras personalidades que tem. Então, é justamente ele, é uma pessoa que defende essa área, né, que todo coach precisa ter o seu próprio coach, alguém a quem se assessorar, prestar, né, e também trazer, digamos, resolver, de repente, algumas situações que não esteja conseguindo com seu coach. Que legal! Então, antes da gente continuar nosso bate-papo, vamos ouvir mais uma música da Adriana Calcanhoto. Chama-se Devolva-me. Mulheres Transamérica. Rasgue as minhas capas e não me procure mais. Assim será melhor. Meu bem. O eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz junto do seu novo rapaz. Rasgue as minhas cartas e não me procure mais. Assim vai ser melhor, meu bem. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei. Mas se tiver, devolva-me. Mulheres Transamérica. Muito bem, vamos lá então. Estela, a pessoa agenda uma entrevista inicial e o que que acontece? Com o que ela irá se deparar ao entrar na sua sala, sabe? É, conta para nós da sua atividade enquanto profissional do coaching. Como é? Quanto tempo dura um encontro? Como se dá esse contrato inicial? Como que são combinados os encontros? Assim, como que uma pessoa que não sabe como é um coaching e como que funciona, ela vai chegar lá e que ela tem ali? Certo. E assim, essa primeira sessão com coach, com profissional coaching, ela é muito assim necessária e muito importante, principalmente no Brasil, onde ainda estamos engatinhando nessa profissão, né? Uhum. Já talvez em outros países não, a pessoa já tem uma clara diferenciação, já vem dentro dessa cultura, até mesmo as crianças, como estava falando, já vem, ou as adolescentes, já vem dentro dessa cultura de saber discernir no momento em que surge alguma situação familiar ou pessoal, sabe discernir já a pessoa se ela precisa procurar um terapeuta, se precisa procurar um coach ou um nutricionista, enfim, por aí vai, né? Uhum. Mas ainda no Brasil não é assim. Por isso, é dentro das escolas que eu tenho me formado e as especializações que eu tenho feito, nós somos da ideia de sempre oferecer uma primeira sessão que chamamos de sessão de experimental transformadora. E nessa primeira sessão, Joyce, que a pessoa vai conhecer a metodologia de trabalho meu, Estela, como a Estela trabalha. Sim. E como estou atuando no life coaching, não em empresas nem em times, eu atuo no ser humano um a um ou pequenos grupos, como já também está, já o primeiro grupo já está em andamento, já está andando, muito bom resultado inclusive. Mas como a atuação é direto com a pessoa vai conhecer o Life Coaching, que tem uma duração de 8 a 12 semanas. A minha metodologia, como eu trabalho, são 10 sessões, 10 semanas. Ai, com horário específico, com duração de 1 hora a 1 hora e 15, podendo chegar em determinadas sessões a 1 hora e meia. Mas também é importante essa primeira sessão, porque o profissional, no meu caso, eu também vou avaliar se aquela pessoa está pronta para passar por um processo de coaching. Porque não é, digamos assim, difícil de acontecer de nós, com muito cuidado, digamos assim, mas dependendo da avaliação que é feita sobre a pessoa, encaminhamos para um outro profissional, que talvez nesse momento eu possa ser um terapeuta e não um processo de coaching, porque o processo visa resultados e dependendo de como a pessoa está no momento, precisa primeiro alinhar outras áreas de sua vida antes de passar por um processo direto de levante de performance ou resultados. Olha, que legal! Então, você disse aí que esse tempo de encontros que tem são 10 semanas, né? E quais, assim, são para você as grandes contribuições que são dadas num primeiro momento, assim, talvez de uma maneira mais, entre aspas, generalizada para as pessoas que você acompanha? Existe alguma coisa generalizada de de contribuição que é dada ou é sempre subjetivo, sempre pessoal, individual, né? Para cada um é uma contribuição. É, nas duas perguntas sua ali, existe sim atuações generalizadas, porque como ela é uma profissão, ela tem ferramentas cientificamente validadas, nós não podemos sair disso, digamos assim. Porém, ela também é uma atuação diferenciada para cada pessoa, porque nessa análise inicial, nessa avaliação da primeira sessão e nas posteriores é que é colocado, avaliado e é traçado um planejamento do que, de que maneira a auxiliar melhor aquela pessoa a trazer de dentro de si aquilo que na verdade está buscando. Porque muitas vezes não é também difícil encontrar pessoas, mulheres que chegam lá e nem sabem exatamente o que querem. Sabem que não está bem, sabem que não estão felizes. Ou sabem, ó, não estou feliz no meu trabalho, por isso. E às vezes uma simples mudança do local de trabalho pode resolver, mas às vezes pode estar envolvendo situações muito mais profundas de até mesmo retomada de alguns outros, de algumas outras direções que tinha na sua vida e que por algum motivo se desviou daquilo, né? Uhum. E isso ali é a própria pessoa que vai encontrar dentro de si. Desses ensinamentos que você teve, no sentido de você ter um coaching, quais os ensinamentos que você retirou para si, que você tem aplicado na sua vida, que seria possível, né, dividir com as nossas ouvintes? Uma experiência sua com o coaching. Sim, ok. Isso ali foi assim, realmente algo que eu gosto muito de contar, porque eu, como disse para você, eu já atuo dentro da cidade de Foz do Iguaçu há quase 20 anos como uma coaching espiritual, trabalhando com mulheres e auxiliando nessa área espiritual. Mas havia dentro de mim uma inquietação de que eu poderia ajudar mulheres em outras áreas. Mas dentro do sistema que eu estava, eu não via como isso. E aí, como o primeiro passo para se tornar um coaching é passar por um processo de coaching, foi o que aconteceu anos atrás, e ali eu descobri que eu tinha sim, havia sim possibilidades de auxiliar mulheres em outras áreas também. Isso foi o quê? Isso foi um processo de autoconhecimento. Essa é uma atuação generalizada ou generalista dentro de um processo meu, dentro da minha metodologia. Uhum. As primeiras semanas, a pessoa, independente do resultado que ela vá buscar dentro do processo, ela precisará ou poderá perpassar por um processo de terá que passar por um processo de autoconhecimento. Porque é lá que eu vou avaliar o tanto que esta pessoa se conhece para alcançar aquele objetivo que ela foi buscar. Então, dentro desse processo de autoconhecimento, e veja, eu já estava nessa época, estou falando de 6 anos atrás, eu já estava dentro de uma especialização de autoconhecimento, onde eu me tornei especialista de desenvolvimento de grupos. Eu já estava dentro desse processo. Nessa caminhada, recentemente, até mesmo, também dentro de um processo de psicanálise. Eu sou psicanalista também, tinha um processo de autoconhecimento. Mas, pontualmente no coaching, eu descobri que sucesso é fazer aquilo que a gente ama fazer respeitando os nossos valores. E esse processo de autoconhecimento dentro do coaching foi o que me permitiu isso. Sabe, teve uma vez que a gente estava numa reunião do MEP, lembra? Lembro. Lá no consultório. Aham. Aí na saída a gente falando do mestrado que eu faço lá em Buenos Aires, aí você Sim. falou, a gente comentando da possibilidade de você ir junto e de como se daria, e você falou assim, que no quebra-cabeça que você tem da tua vida, você não vê essa peça, nesse momento, fazendo parte do cenário que você quer montar. Sim. Foi essa a sua fala. E, ouvintes, eu achei isso tão lindo, porque percebe como é uma coisa muito legal, é uma possibilidade muito legal, mas ao mesmo tempo, é ter noção do quanto aquilo cabe ou não naquele momento. Isso. E achei isso maravilhoso. Bom, já continuamos o nosso bate-papo. Vamos para o nosso intervalo, então. Transamérica 9:33. Todo dia eu acordo, faço minha direção. Se eu coloco o pé na estrada, eu procuro diversão. No trabalho ou na balada, vou de auditório 1. Auditório, referência em jeans wear masculino. Posso encontrar a sorte, ou quem sabe um grande amor. Tenho minha liberdade, meu instinto sonhador. Tenho a vida pela frente, vou de auditório. Atenção você comerciante, quer ampliar suas vendas? Esta é a hora, este é o momento. Conheça o Clique Menor Preço, um site que traz o consumidor até você, através da busca pelo menor preço. Solicite a visita de um dos representantes e conheça as vantagens de ser um associado. Ligue 3574-7339 e 3572-7808. Ou envie um e-mail para clique@cliquemenorpreço.com.br. Clique Menor Preço, vida fácil para o consumidor e retorno rápido para você, empresário. Venha aproveitar a grande oportunidade de terminar sua reforma ou construção economizando muito. São os últimos dias do Festival do Acabamento Panorama. Piso laminado Duraflor com instalação grátis R$49,90. Tinta emborrachada Ciacolor R$159. Porta de aço de correr R$680. Toda linha de coifas, cubas e cooktops com 20% de desconto. São os últimos dias do Festival do Acabamento Panorama. Transamérica. Transamérica. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Mulheres Transamérica. Meu amor me deixou, levou minha identidade. Não sei mais bem onde estou, nem onde a realidade. Ah, se eu fosse marinheiro, era eu quem tinha partido. Mas meu coração ligeiro não se teria partido. Se partisse colava com cola de maresia. Eu amava e desamava, só beijo e com poesia. Ah, se eu fosse marinheiro, seria doce meu lar. Não só o Rio de Janeiro, a imensidão e o mar. Leste ou norte e sul, onde um homem se situa. Quando o sol sobre o azul, ou quando no mar a lua. Não buscaria conforto, nem juntaria dinheiro. Um amor em cada porto. Ah, se eu fosse marinheiro, não pensaria em dinheiro. Se eu fosse marinheiro, meu amor me deixou, levou minha identidade. Não sei mais bem onde estou, nem onde a realidade. Ah, se eu fosse marinheiro, era eu quem tinha partido. Mas meu coração ligeiro não se teria partido. Ou se partisse, colava com cola de maresia. Eu amava e desamava, sem peso e com poesia. Ah, se eu fosse marinheiro, seria doce meu lar. Não só o Rio de Janeiro, a imensidão e o mar. Leste, oeste, norte e sul, onde um homem se situa. Quando o sol sobre o azul, ou quando no mar a lua. conforto. Nem juntaria dinheiro, um amor em cada porto. Ah, se eu fosse marinheiro, não pensaria em dinheiro, um amor em cada porto. Ah, se eu fosse marinheiro. Ouvimos a música Maresias. Ouvintes do Mulheres Transamérica, então antes de voltarmos o nosso bate-papo ao vivo com a coaching Estela, quero lembrá-las de que sua participação em nosso programa é sempre importante. Quer então concorrer a uma entrevista inicial gratuita com a Estela Centurion? Participe do nosso programa. Você precisa colocar nas nossas mídias a hashtag Estela. Nossos contatos são WhatsApp 45-8828-2828, fanpage Transamérica Foz, telefone 45-3028-2828. Nesses contatos, você também pode sugerir a cantora do dia para o nosso próximo programa. Vamos então para o quadro Grandes Mulheres da História. Mulheres Transamérica. Grandes Mulheres da História. Hoje falaremos da primeira mulher brasileira a dar cursos internacionais em coaching. Andréa Lages é atualmente vista como uma referência internacional na área do coaching. Isto por ela ser a primeira brasileira a dar cursos para certificação internacional em coaching dentro e fora do Brasil, bem como a única a participar como trainee e co-criadora de um curso de pós-graduação em coaching executivo no Reino Unido, chamado na Universidade Derby University. Além disso, apresenta-se como a brasileira com a maior experiência internacional em cursos de coaching, tendo treinado centenas de pessoas em 50 países. Ela e Joseph O'Connor são os criadores da metodologia Lambert, uma abordagem de coaching direcionado a executivos. Agora, escutaremos a música Medo de Amar. Mulheres Transamérica. Você diz que eu te assusto, você diz que eu te desvio, também diz que eu sou um bruto e me chama de vadio. Você diz que eu te desprezo, que eu me comporto muito mal, também diz que eu nunca rezo, ainda me chama de animal. Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim, você tem medo é do amor que você guarda para mim. Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim, você tem medo é de você, você tem medo de querer. Você diz que eu sou demente, que eu não tenho salvação. Você diz que eu simplesmente sou carente de razão. Você diz que eu te envergonho, também diz que eu sou cruel, que no teatro do teu sonho para mim não tem papel. Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim, você tem medo do amor que você guarda para mim. Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim, você tem medo de você, você tem medo de querer me amar. Você diz que eu te desvio, também diz que eu sou um bruto e me chama de vadio. Você diz que eu te desvio, desprezo, que eu me comporto muito mal. Também diz que eu nunca rezo, ainda me chama de animal. Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim. Você tem medo do amor que você guarda para mim. Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim. Você tem medo de você, você tem medo de querer. Você diz que eu sou demente, que eu não tenho salvação. Você diz que eu simplesmente sou carente de razão. Você diz que eu te envergonho, também diz que eu sou cruel. E no teatro do teu sonho, para mim não tem papel. Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim. Você tem medo do amor que você guarda para mim. Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim. Você tem medo de você, você tem medo de querer me amar. Pessoal, nosso programa de hoje está se encaminhando para o final. Então, tem alguma pergunta para Estela ou quer participar do sorteio? Participe com a hashtag Estela em nossas mídias. Não fique de fora dessa oportunidade. Ah, como eu disse antes, você também pode sugerir a cantora do nosso programa. Estela, eu procurando informações para estruturar a nossa conversa, eu encontrei um material onde a coaching sugeria na página dela, né, algumas lições para a caminhada de sucesso. Ela apontava que é necessário que a pessoa mantenha-se determinada, seja corajosa, pense grande, vivencie riscos calculáveis, mantenha-se disciplinada, delegue tanto no trabalho quanto em casa, enfim. Essas e várias outras dicas. O que você pensa e quais dicas você poderia dar para as nossas ouvintes? Um norte inicial para que elas possam dar um start assim, no gerenciamento dos seus dias, bem como cultivar, né, começar a cultivar uma qualidade de vida satisfatória, onde ela possa ser mais inteira e menos quebrada, menos despedaçada nesse momento de vida. Joyce, se eu pudesse dizer isso numa frase, eu escolheria a do Augusto Cury. Não lembro exatamente como é agora, mas seria mais ou menos assim. Diria para as mulheres: tenha um caso de amor com sua própria história. Então, olhe para a sua história e veja o ponto que você está e o que você precisa caminhar, ou o que você precisa mudar, ou o que você precisa enfrentar nesse momento. Todas essas características que você trouxe ali de procedimentos dentro de um coach, procede sim, essas são, porque uma das bases científicas também dentro da profissão é a psicologia positiva. E justamente as que você mencionou ali, algumas são nesse sentido. Mas também nós temos técnicas de administração, e enfim, outras ali que podem ajudar. Mas seria isso ali, Joyce. Seria de que a pessoa busque e se perceber. Porque o natural que vemos, e agora falando especificamente das mulheres, né? O natural que se vê no dia a dia são mulheres olhando para trás, olhando para o seu passado, ou olhando muito para frente, sonhando que já não chega nem ser sonho. É quase algo tão irreal, busca algo tão inalcançável, ou então espera. E aí perde aquela oportunidade de se perceber, aquilo que no inglês é care, aquela presença de sim, de estar, de se olhar e perceber o que eu preciso para esse momento. E aí dentro desse se perceber para esse momento, aí eu trago sim uma sugestão que é: enfrente, independente se é fácil, se é difícil, porque como diz a frase, a frase de um dos maiores coaching do Brasil, que é o Jerônimo Temel. Ele diz assim: se fosse fácil, qualquer um faria. Verdade. Né? Então, mesmo que seja difícil, né? Muitas pessoas falam: ah, Estela, eu gostaria de fazer coaching, eu gostaria de estar nesse processo, mas eu tenho medo, eu não sei se eu dou conta. E, então, eu digo assim, eu só respondo alguma frase: se fosse fácil, qualquer um faria. Né? Fica ali para se avaliar se nós queremos continuar sendo qualquer uma ou todo mundo, né? Ou todo mundo faria se fosse fácil. É, até porque se destacar, né, ser o diferente, normalmente traz consigo responsabilidades e consequências que às vezes são dolorosas. Perfeito, traz ganhos, mas também traz um nível maior de responsabilidade. Verdade. Estela, como que as pessoas podem te encontrar? Como que as nossas ouvintes que ficaram interessadas nessa questão do coaching podem te achar? Joyce, eu deixo aqui a minha fanpage, Estela Centurion Coaching. Né? E ali eu deixo isso, porque ali vocês poderão me enviar mensagens. Ali tem os meus contatos para a primeira sessão transformadora. Também posto semanalmente vídeos onde eu vou tocando, trazendo alguns esclarecimentos, algumas frases e trazendo pequenas contribuições que poderão despertar na mulher, né? Por ser coaching de mulheres, despertar na mulher o desejo, sim, de se conhecer mais e de levantar a sua performance para ser mais competitiva e alcançar melhores resultados em todas as áreas da sua vida, não somente na profissional, mas também na pessoal, relacional, em todas as áreas. Então, deixo a minha fanpage, Estela Centurion Coach. Que legal. Vamos ouvir mais uma musiquinha então, ouvinte. Se chama Gatinha Manhosa. Mulheres Transamérica. Já não precisa falar comigo, dengosa assim. Briga só pra depois ganhar mil carinhos de mim. Se eu aumento a voz, você faz beicinho e chora baixinho e diz que a emoção dói seu coração. Já não acredito se você chora dizendo me amar. Eu sei que na verdade carinhos você quer ganhar. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração. Fazer manha então, presa no meu coração. Quero ver você. Já não acredito se você chora dizendo me amar. Eu sei que na verdade carinhos você quer ganhar. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração. Quero ver você fazer manha então, presa no meu coração. De hoje está chegando ao fim, mas antes de me despedir da nossa convidada e de vocês ouvintes, eu gostaria de dizer que toda semana vocês podem sugerir a cantora que iremos escutar no nosso programa. Interajam conosco, ficamos muito felizes de tê-las com a gente todos os sábados. Bom, Para o nosso próximo encontro, prepararemos um bate-papo tão gostoso quanto o de hoje. Stella, queremos agradecer a sua participação. O nosso bate-papo foi revelador, igualzinho ao Mulheres Transamérica. Gostaria de pedir que você pudesse deixar uma mensagem para as nossas ouvintes. E assim fecharemos daí então o nosso programa de hoje. Que bom poder deixar uma mensagem, isso eu gosto muito. E tem algo assim que me acompanha, foi uma reflexão que me fez voltar à retomada de algumas coisas na minha vida. Então quero deixar essa reflexão para as mulheres que estão ouvindo o nosso programa também. E também para os homens, porque a reflexão é assim. Dizem, Joyce, que um dia, no final da nossa vida, todos nós, homens, mulheres, vamos viver apenas de contar histórias. E a reflexão que eu deixo é: quais as histórias que você vai ter prazer de contar para a sua descendência? Porque essa história que você quer contar, você precisa começar a construir hoje. O que você faz hoje é o que você vai ser amanhã. Então, é essa reflexão que eu deixo. Você está construindo as histórias que você vai contar para a sua descendência. E a reflexão é: você está feliz com as histórias que você vai contar? É essas histórias que você quer contar? Então, pensando sobre isso. E demais, algumas outras dicas que podem trazer um despertamento, né, para a necessidade de quem sabe levantar a performance de alguma mulher. Eu deixo novamente a minha fanpage, Stella Centurion Coach, onde eu semanalmente posto vídeos que podem ajudar você a se perceber melhor esse momento que você está vivendo. Legal! E caso algum homem queira te procurar, você também atende homens ou é exclusivamente feminino o seu atendimento? Eu tenho colegas de profissão extremamente competentes para indicar. Legal. Muito bem, então eu quero agradecer a todas as ouvintes que dedicam seu tempo a nos prestigiar com a sua audiência todos os sábados aqui na Transamérica. Fazemos este programa para você com muito carinho. Por isso também quero agradecer a toda a equipe do Mulheres Transamérica e da Rádio Transamérica Foz. Eu sou a psicóloga Joyce Possamay Busanello. Fico por aqui e nos falamos num próximo encontro. Se você perdeu algum dos Mulheres Transamérica, não se preocupe. Sábado que vem tem mais. Mas os links dos nossos programas estão disponíveis em nosso site www.transamericafoz.com.br. Siga agora na sua Transamérica Foz 104.5 com Guilherme Wojtkowski, no programa Fronte. A pessoa que foi sorteada para receber a sessão inicial com a Stella Centurion, nós entraremos em contato contigo. Então, um beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau! Você ouviu aqui no 104.5.